E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pod Rir. E aí? Opa! Mais uma vez, depois de um momento de férias do Pod Rir. Férias. Uma praia maravilhosa. Meu nome é Márcio, então estamos no programa 17 do Pod Rir. 17, não é 16? Não, agora meu nome é Helder, Hugo Frajola, e estamos no programa 17 do Pod Rir. Ah, eu já falei já. Vai, meu nome é Afonso e estamos no nosso 17. Meu nome é João Ribeiro, mais conhecido como Cotas, esse é o programa 17. Muito bem, hoje estamos com um tema especialíssimo, micos e fatos engraçados, ou seja, toda aquela situação constrangedora que você acabou passando, e aí agora vai nos revelar e lá, né? Eita porra! Mas não precisa ser só nossa, não. Vamos contar histórias cabeludas histórias aqui. Genéricas. É, o Afonso ali tá com uma listinha enorme no papel. Eu tô com uma lista ali. Enorme, ó. Coisa linda. E já começa por uma fim de semana. É, que? Então, a lista tá na cabeça da galera. Mas tá certo. Hein, já começa, ó. Deixa eu falar. Fala. Eu falei que não ia falar mais disso, mas é que eu lembrei agora. Alguém tem uma história engraçada pra contar? Eu tenho! Não, nós fomos pra praia, aí não tinha televisão, não tinha rádio. Começou o programa agora, fim né? De semana. Começou! Mico valendo! Mico número um, valendo! Vamos numerar, número um, começa com o Afonso, tempo. Vai. Começa que não é bem um mico, é mais uma idiotice. Aí foi pra praia eu e o Cotas, e a namorada dele, e a Aline, aí... bichona. Tá pegando. Aí... Não tinha televisão, nada. A menina, tem uma menina amiga delas lá que deixou a chave. Ah, pode pegar lá. Pega a televisão lá em casa. Quando foi ver a mulher... essa história. Então, ela deixou a chave que tinha uma porta antes, um cadeado e uma... Nossa senhora. E ela só deixou a chave da porta de entrada. Ela precisava ter deixado três chaves. Ela deixou só uma chave. Foda. Aí nós... Não, então, puta, fudeu, né, velho? O que nós vamos fazer? Já sei, vamos pular a janela e tentar roubar a televisão da mulher. Entramos lá pra dentro, quando foi passar, não passava na janela a televisão. Nossa. Esse é o famoso roubar e não poder carregar, né, cara? Verdade. Só daí levamos só o DVD. Não adiantou muito que não dava pra escutar. Né? Só que o mais engraçado foi o João, cara. Nós descemos, tinha uma escada no negócio, o João nervosão, porra, que bosta, não sei o que lá. Quando ele foi dar um passinho, escorregou, pia. Tá ligado? No filme, que vai... ideia de bunda escorregando. Aí, na hora que ele caiu, eu dei uma olhada pra ele, não dei risada. Tipo, fiquei sério. Ô, João, tudo bem? Ele, tudo bem, só minha bunda, não sei o que lá. Aí eu... Ah, como se nunca tivesse caído. Foi muito caído. Engraçado, cara. Anos ralados. Aí roubamos a casa da mulher, mas foi uma foda. Porque... Você rebentando. Falando sério? Não, eu até agora tô juro ouvindo. Por Deus. Você roubou a casa da mulher. Não, não roubamos. Se ela tiver escutando. Aí nós... Não, é o termo que você tá aí tinha um trinco. Aí a namorada do João, uma malandra, velha, pegou um pé de cabra, arrancou a entrada. Não foi não, João? Eu já tô não foi a fé? Uma malandrona. Hein, não foi a fé? Arrancamos o negócio, aí roubamos a televisão. Aí a mulher voltou na segunda bem assim. Nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Arrombaram minha casa. A mulher. Graças a Deus vocês tinham levado a televisão e o DVD. E a Fernanda não tinha toda nada assim. Pra roubar. As Fernanda, capaz. Olha como as coisas certas acontecem. Quando é pra tá escrito, né? Mota, muito foda. A feira é foda, eu acho. Mas roubamos tudo isso daí e não aconteceu bosta nenhuma porque a televisão não pegava. Não pegou. Não pegava canal. Só o DVD e só tinha um DVD. Do Michael Jackson. Então, não, só lembrando em televisão, nesse feriado também aconteceu. Esse foi nesse feriado, né? Foi nesse feriado. Então, nesse feriado também aconteceu um esqueminha legal, que caiu a luz em casa, tudo voltou a ligar, menos a TV. Aí, véspera do Jogo do Brasil, véspera no dia do Jogo do Brasil, né? Daí eu falei, o que eu vou fazer? Saí correndo atrás de uma televisão. E daí nós testamos, mudei a tomada da televisão, fiz um monte de coisa, não funcionou. Aí fui no Walmart, comprei outra televisão, coloquei lá na sala, tranquilo, todo mundo assistindo, beleza. Aí meu sogro ia levar a TV embora, eu vou levar pra lá pra mandar arrumar, coisa e tal. E eu falei assim, só antes de colocar no seu carro, só deixa eu dar a última testada em outra tomada aqui. Nossa. Coloco, a bichinha liga. Meu filho da puta, agora eu tô com uma prestação de 100, sendo que eu tinha uma televisão funcionando. Não, mas foi um mico sogro, isso, não. Né, velho? Não, foi a televisão tá lá em casa, tá louco? Não, tá com meu sogro. Tá funcionando, né? Da onde? Tá, não, deixa lá. Sim, é, um mico desse fim de semana, hein? Desse, deixa eu ver, um mico. Ah, sei lá, todos, tudo é mico, né, velho? Tudo é mico, né? Teve mico, né? Teve bastante mico. Teve, mas é... Ah, um foi não, que tem mico que não dá pra... Que eu caí, né? Ah, foi foda. Que eu caí, né, na escada lá, foi um que o Afonso falou. Outro foi que... Nossa, tem vários micos, mas um que eu nunca esqueço. Na verdade, não foi do fim de semana, mas sempre acontece. Aquele negócio, você dá tchau pra pessoa... A pessoa tá dando tchau, você dá tchau. Só que não é pra você, velho. Você olha pra trás. Nossa, é horrível, velho. É horrível. Aconteceu isso ontem. Ontem eu fui numa baladinha. Aí tava. Daí fui dar uma canja. Aí fui dar uma canja com os caras. Aí entrou uma canja menina. Canja do quê? Explica pra cavaco, mim. Cavaco, pô. Os caras de pagode. Grupo de pagode. Daí eu fui lá, toquei banjo com os caras. Aí eu no palco, entrou uma menina toda animada, assim, olhou pra mim, vibrando. Ela agora que ela olhou direito, ela. Ela pegou e virou a cara. Tipo, não, ele se enganou. Johnny, animadão, falei, opa, hoje vamos dar bem, né, velho? A hora que eu desci, a menina, ai, desculpa, que você é igualzinho o namorado da minha amiga. Nossa, viadão. Véi, agora falando nisso agora, deixa eu puxar um assunto aqui pra nós encher linguiça nesse programa aí. Seguinte, cara. Que querem que a gente esteja três horas de programa, né? Da época de solteiro. Pediram, ai, tá muito curto o programa. Tá muito, uma hora e meia tá pouco. Curto, velho. Curto tá o seu pau, tô brincando. Japonês, cara. Japonês. Eu falar em japonês, tem o Márcio aqui que é japonês. É, mas o meu é grande. É. Grande, 12 centímetros. Não, sério. Quem tá falando mesmo? Do você, mico. Você ia puxar um assunto. Ia puxar um assunto qual mesmo? Ela me interrompe e eu esqueço o assunto que eu... Vai, continua. Depois eu... Fala você, o Ander não falou nenhum, né? Fala alguma coisa. Eu tava tentando lembrar uma coisa do interior, porque eu fui pro interior numa... Guarapava? Interior do Paraná. Cidade chuvosa, frio, caindo tudo, porque lá... É foda. É meio que, né, precária a situação, né? Então lá cai... Só que assim, não aconteceu nada de estranho. É isso que eu falei. Vamos pro próximo. Isso já é um mico. Não, mas tá, lembrei. Foi muito baita, então fala. No tempo de solteiro. Cara, mico, na época de solteiro, velho. Quantos fora e como você chegava numa menina, velho? Nossa, velho, eu já levei fora. Quer dançar? Não. Só dançar, não. Só cara, dançar? Só não. A minha esposa disse que vai escutar essa, mas puta, eu vou ter que contar essa. Lá na minha cidade, quando eu passei no vestibular, tem a Gincal, né? Começa gincana de calouros lá na universidade. Que eu acho uma idiotice. Porra, mas tá lá. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Né, todo mundo bebe, você não bebe. Daí, né? Eu, mas naquela época eu bebia. Ah, pode falar. O que aconteceu? Daí eu tava lá, assim, aí chamaram assim, ó, tem que participar do programa Torta na Cara. Programa. Tipo, passa, repassa. Aí eu tava bem torto e mais um cara de São Paulo tava comigo, falei, vamos, né? Top, por que aí, não? Aí tipo, foi lá, puta merda, cara. Aí você tinha que pôr a mão na mesa... Faz esperar a pergunta e levantar e responder. Daí ela perguntou assim, qual que era o nome do... Sei lá, cara, eu sei que foi Lord of the Rings. Tipo, ela falou assim, quanto é 3 mais 3? Eu... Lord of the Rings. Nossa. Cara, levei uma tortada, velho, uma tortada feia. Aí o meu companheiro foi perguntar assim, tipo, 2 mais 2. Ele ficou me olhando assim, cara, quanto que é? Nossa. Não respondeu. Tão nervoso. Só que o outro errou ainda, né? E ele deu outra na cara. E o pior é que depois disso aí, nós estávamos se envolvendo com a galera de química. E eu conheci. De química. Tá rolando na química. Exatamente. Aí, tipo, eu assim com a torta. Exatamente. É isso aí. Tava com a torta na cara assim, daí veio uma menina. Ai, desculpa, eu que te dei a tortada. Falei, que é isso, né? Da onde? Aí tinha amiga dela, velho. Foi foda. Gata? Não. Não. Ela era grande, sabe? Grande. Em todos os sentidos. Nossa. Grande. Pô, eu já fiquei com gorda também. Cara, era. Assim. Só que era, foi foda porque. Aí, assim, tipo. Tinha uma prima minha que estudava com ela. Com essa grande. E tinha. Nossa, uma galera assim. Aí você ia ficar com ela assim. Cagava tudo no pinico. Bateu o microfone. Cagava tudo no pinico porque você tava ali com uma galera do teu lado, assim. Não tinha o que fazer. Aí aparece lá em casa, todo mundo. Mas aquele coletivo assim, falei, um dia. Aí eu parei de beber, daí agora eu sou só. Agora você nunca mais teve mico. Muito bem. Eu vi uma menina, juro por Deus, andando na rua, eu e o Rafael, que trabalhava na Finat, aí uma mulher atrás, mexendo num bilhetinho. E nós conversando e a mulher olhando no bilhetinho. Só que a mulher veio desviada, orelhão. Ela veio meio que só querendo dar uma baixadinha, assim, pensando que ia passar. A mulher deu uma porrada. Juro por Deus, ela bateu, derrubou coisa, derrubou tudo. Eu... Aí a mulher olhou tudo nervosa e todo o caminho nós dando risada, a mulher atrás de nós. Ah. Nossa, bater no orelhão, bater em orelhão, bater em placa. Ó, eu que trabalho em banco, já acontece bastante da porta ser de vidro e as senhoras não vê. Aí o que aconteceu? Eles colocaram uma faixa. Eles colocaram uma faixa no meio do vidro. Uma faixa mesmo pra dizer que tem vidro. Só aquela pessoa que só tinha da faixa pra cima, a parte de baixo tava livre. E a velhinha se abaixou na porta. Cara, mas sabe que você vê a cara da velha esticada assim no meio da porta, assim, pá, cara, fez aquele barulhão, cara. Puta, não tinha como rir da velha, mas de rir por dentro, isso cara. É foda isso. Foda, cara, foda. Não, e no banco também tem a porta giratória. E antes de chegar na entrada tem um vidro. Então, é nesse vidro que ela bateu. Ah, então eu bati. Meu Deus, mas não me abaixei, eu tentei pular. Tipo que nem loira. Indiana Jones, né? Aí o segurança ficou só assim. Tá bom, né? Quer ver uma que eu bati também, pô? Esqueci. Eu tenho uma não. Que eu tava olhando pra trás, assim, tava indo pra trás, assim, conversando com a galera, assim. De repente, uma mulher amarrando sapato, cara, mas a mulher se embolou comigo de um jeito, assim. E foi os dois pro chão, assim. Eu olhando pra trás, assim, ela amarrou o sapato. E foi pro chão. Nessas portas giratórias também, é foda que quando você tá muito apressado, você entra com tudo. Você passa reto. Volta. Eu tava aqui agora há pouco. Não, aí você entra com tudo e você tá com as moedas no bolso, trava. Você dá aquela batidona, velho. Foda, cara. Bota pra caramba isso. Cara, então, eu listei algumas coisas aqui que eu lembrei, que só eu listei, o resto trouxe tudo de cabeça, mas vambora. Aí conforme eu vou falando, se você tiver alguma coisa no assunto, vai tocando. Puta, eu tenho que contar da minha mãe, cara. É foda contar mico de mãe, mas minha mãe foi foda. Minha mãe tava trabalhando, aí o que acontece? Ela trabalha numa loja lá, e aí ela pegou e foi... a moça pediu assim, era uma senhora já, ela tava atendendo uma senhora. Ah, só me alcança essas sacolas aqui, porque as sacolas eram pesadas. Mas tava levando um jogo de jantar, sei lá o que era. E minha mãe se abaixou pra pegar a sacola. Na hora que ela levantou... Só que daí, nossa, claro. Aí beleza. Minha mãe também já é uma senhora, né? Tadinha, tá lá peidando em sozinha, né? Tá lá se peidando sozinha. Aí o que acontece? Só que minha mãe tentou disfarçar. E como que ela vai tentar disfarçar? Tossindo. Da onde que surgiu que tosse tem a ver com peido? Não tem a ver, daí que ela ficou mais sem graça ainda, porque além de peidar, a mulher viu que ela tava tentando disfarçar por uma coisa que não tava. Aí ela foi forçar pra tossir e peidar de novo. Peidou... Nossa, foda pra caramba. Alguém tem uma história de peido? Eu lembrei de mãe. O cara ficava com uma menina antes de conhecer a Fernanda, e esse foi um mico foda, eu já contei pra Fernanda. Então tá livre pra contar aqui. Não, tranquilo. Cara, vamos lá no ponto, eu vou te levar até o ponto de ônibus, né? Falei, beleza, e nós dois? Que bom, né? Nós dois no ainda ponto. Bem, né? E eu ia pegar o ônibus e ela morava na frente do ponto de ônibus. Aí eu falei, cara, tá demorando esse ônibus dela. Pois é, eu falei, vamos, tinha um banquinho, né? Eu falei, vamos sentar. Quando eu me agachei, na frente da guria, velho. Que merda, velho. Só que a guria, tão constrangida que ficou, fingiu que não ouviu. Vermelha, sem respirar. Mas eu vi que ela percebeu. E eu disfarcei, deu mais um. Falei, Você... eu comecei a sentir que ia feder. Eu falei, vamos pra lá um pouquinho? Vamos dançar. Tira o pé do chão, salvado. Cara, foi muito foda. Eu conto pra Fernanda, a Fernanda se caga de rir também. Mas não, foi cara, foda. Porque quando você tá no começo do relacionamento, até. Não, quando você tá já pra frente, pô, você peida na cara. É, mas. Você peida embaixo das cobertas e puxa a coberta. Não, mas o pior é que aí, quando você ia cagar na casa do namorado. Na casa do namorado, nunca fiz. Aí tinha uma vez, cara, eu tava assim. Já cagou. Eu tava assim, cara. Puta, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou embora. Não, mas por que não? Eu tô com uma leve dor. No estômago. Me dê aqui esse jornal. Cara, fui, velho. Ainda bem que ela tem dois banheiros na casa dela e o banheiro que eu fui fica mais afastado, assim. Velho, porque senão eu ia recender a casa inteira, velho. Ah, não, mas de cagar, cara. Cagar em qualquer lugar que você vai cagar é mico, né, velho? Não, mas assim, eu vou dar os créditos. Eu sei que o pessoal vai me matar aqui. Por quê? Eu sei que o pessoal vai me matar aqui, mas vou dar os créditos pro Péssima Ideia que eles falaram um negócio desse. Que tem o Fast Flush. Que é, para não feder... Você na hora que você for cagar, fica só em cima do vaso. Eu tô mostrando aqui só pros três, mas a galera imagina. Aí você fica com o dedo na descarga. Na hora que você soltar o treco, pum, você já puxa a descarga e ele desce na hora. Ele não fica ali fermentando e cheirando. Ou seja, a próxima pessoa que vem não sente o cheiro. Mas aí você aperta antes e cai no seco. Toca. E para daí. E gruda. Aí não vai. É uma bosta, cara. E sempre que você vai cagar na casa dos outros, sempre, sempre acontece. Comigo sempre acontece. Ou você caga um troço muito grande, trava no cano, é uma bosta. Literalmente é uma bosta. E quando você vai. E quando você tá num banheiro assim que tem mais pessoas, por um banheiro numa balada, alguma coisa assim, ou na casa do amigo que tem festa. Bom, mas você vai no banheiro de balada cagar? É. Não, mas assim, num banheiro é que vai. Rico mesmo, onde que vai bastante gente. Aí o que acontece? Na hora que você chega. Você vai cagar, e você, a próxima pessoa que tá na fila, você não quer que sinta. Aí, pô, você vai disfarçar como? A não ser na hora que você entra, você fala, puta, que fedor aqui dentro, não. E já entra. Né? A pessoa de fora já tá preparada, tipo, ó, já sei que tá fedendo. Abana, pega fora de lavar o rosto, vai se abanar assim pra sair mais rápido o cheiro. Assim. Você Nossa. Entra lá, ó, cagaram aqui, velho, cagaram aqui. Eu trabalhei no shopping. Aí você tem que dar uma cagada no shopping, mas shopping é uma coisa, é bonito, banheiro de shopping, né, cara? Aí, quantas vezes eu entrar, não, tipo, precisa muita porta. Aí você entra, senta pra cagar, quando vem um cara e empurra a porta. Quando você tá quase cagando, o cara vem embaixo, dá aquela empurrada na porta, o troço volta. Ops, oh, tem gente, né? Ah, cara, é foda. Atrasar o troço. É, atrasar o troço, literal. O bicho volta pra toca. Que foda, né, cara? Cagar não é uma coisa muito boa fora de casa. Fora de casa. Outra coisa que eu queria falar era. Essa história não aconteceu comigo, mas, aliás, a gente tem uma pessoa que viu essa história. Foi na 15, andando no calçadão da 15 aqui em Curitiba, bem no centro. E tinha um vômito ali no meio. Nossa. Um vômito daqueles grandes. Aí uma mulher tava passando e não viu. Ela acabou passando por cima. Só que ela não escorregou, mas ela ficou dançando em cima. Sabe quando fica muito lenta? Foi pra lá, pra cá. Tipo, puta, micaço, né? De todo mundo Michael, olhando pra ela, mano. Foda. Eu tenho foda. Uma de vômito também. Eu fui num showzinho lá. Ah, tudo aconteceu, meus micos, tudo aconteceu em Guarapuava, né, pô? Aqui não aconteceu muito. Virou gente, né? Depois você veio pra cá. Aí não aconteceu muito mico aqui. Eu tava num showzinho assim, tipo, tava todo mundo bêbado, acabou que vomitou assim, mas vomitou lá fora. Susse. Aí começou a chover, assim, já vai limpar essa coisa aí. O cara vê uma menina, cara, mas voando, assim, ali dentro. Não sei o que ela queria fazer, tava fugindo de alguém. E voando. Ela saiu correndo, assim, cara, e ela deu aquela... Caiu de bunda naquele vômito, cara. Ah. Só que assim, ela não percebeu e ela deitou. Aí é foda. Aí é, cara, você fez fudeu, borboleta. Ela cagou, fez borboleta. Porque ela... Ela pensou que era chuva. É. Ela pensou que era água. Chuva, mas você não tava dentro da balada? Não, era tipo. Aberta, era aberta. Ela foi pular de fora. Aí ela caiu assim, só que tava chovendo bem pouquinho assim. Ela pensou que era só água. Ela caiu de bunda aquele vômito e deitou em cima. Eu fiquei olhando assim. Será que ela sabe que ela tá no vômito? Meu Deus. Cara, será que ela tem para por vômito? Foi muito estranho essa, cara. Foda. Estranho. Será que ela vomitou aí? Será que essa merda toda foi um sonho? Vitor Vargas. Oh. E de bicicleta, quem já caiu de bicicleta? Nossa, cara, mano. Eu tenho uma foda. Quando eu estudava de manhã. Aí eu tinha que acordar, tipo, 7 horas da manhã e comprar pão. Aí eu acordei atrasado uma vez, bruxo, né, cara? Aí peguei a bicicleta do meu irmãozinho e tava caindo a corrente. Aí era, tipo, várias meninas na rua, as meninas tudo paradas perto de casa aqui. E eu, caralho, já tô atrasado, tenho que comprar pão ainda. Fui, quando eu dei 3 pedaladas. Escapou a corrente. Nossa. Caí, a bicicleta caiu por cima de mim, bem na frente das meninas, assim, ó. Caí. Aí eu olhei pras meninas e meninas. Assim. Filha da puta, e levantei, tentei arrumar a corrente da bicicleta, não arrumava, cara. Aí peguei, joguei a bicicleta no canto, fui comprar pão, voltei, a bicicleta tava lá ainda, e as meninas tava rindo ainda. Nossa, muito foda cair de bicicleta. Eu tenho uma dessa também. Agora não é Guarapó, é Cantagalo. Que é 80 km de Guarapó. É. Meu tio falou assim: anda de bicicleta? Meu primo falou: ah. Eu nunca andei de bicicleta, não sou muito fã, mas vamos. Top. Nunca andei. Vamos. Vamos, né? Aí assim. Aí tem rodinha? O tem. Que a gente, o que a gente vai fazer? Vai ser uma serra, né? De bicicleta. Simples, uma coisa normal. Sim. E meu pra quem tio, não sabe, vamos pilotar um avião? Vamos. Até onde? Até Paris. Beleza. Aí meu tio e meu primo tocaram reto aquele, na serra ali, cara. Falei, ah, é só soltar o freio, né? Nossa, mãe do céu, cara. Eu lembro até hoje que eu tive que colocar coisa no braço. O guidão da bicicleta virou um S. Nossa. Cara, eu caí. Tipo, eu não sei como eu caí, cara. Acho que eu apertei o freio na descida, sei lá. Eu sei que a bicicleta abriu tudo. Cara, foi foda. E meu tio assim ficou tipo uns 20 minutos assim, esperando. Eles esconderam os caipores, se esconderam pra me dar um susto. Acho que ele tá freando, né? E eu caindo no meio da descida assim. O que aconteceu, Adler? Falei, eu acho que eu caí. Não podia nem dobrar o braço direito. Cara. Nossa, pô, é muito foda. Eles escondidos. E eu acho que ele tá vindo freando. Cara do céu, um dia eu fui atropelado por um Fusca. Eu tava de bicicleta, impossível, cara. Eu de bicicleta no canto da rua, só que a rua fazia um U. Aí o Fusca tava descendo de um lado e eu descendo do outro da ladeira. Aí eu tava bem no canto e o cara do Fusca tava bebaço, né? O cara fazendo meio que um zigue-zague. Eu pensei, ah, o cara tava assim mostrando, na hora que chegar perto de mim o cara vai desviar. Vai. Ele não desviou. Cara, mas sabe, bateu, travessei do outro lado, cara. Muito foda. Onde e meu celular foda. Toca agora. Eu já caí assim que nem o Eldo também. Fala. Freando, apertando o freio da frente. Tipo, numa descidona. Aí não ou, nossa, assim, vezes. quando você não tem como frear, você vai colocar o pé embaixo. Não coloca o pé na roda, quem não fazer isso? Gasta tudo, o tênis fica parecendo uma bota. Aí você coloca, só que não funciona daquele jeito. Aí eu fui apertar o freio da frente, quando eu apertei o freio da frente, fui de cara no chão, arrastando a minha cara no chão. Você acha que eu sou feio assim, por quê? Cara, outra coisa, fugindo um pouco aí, que eu lembrei, cara, que mico. Não tem como falar da escola, né? Escola, vocês estavam falando de cagar. Nossa, passei mico uma vez. Não cagar na sala. Não. Cagar no banheiro não da escola. Não mijar na sala, não. Que ninguém mija na sala, né? Nossa, cagar no banheiro da escola é foda. Porque teus amigos sempre te zoam, né, velho? Os caras sempre te zoam. Mas assim, cara, um mico que eu tinha, cara, que eu sou muito destrambelhado, velho. Eu sou meio distraído, né, cara? Eu entrava na sala errada às vezes, nossa, cara. Foi um mico que virou brincadeira. Porque uma vez eu tava entrando, entrei na sala errada. Cara, foi uma vaia só, galera. No primeiro dia de aula. Idiota, filha da puta, todo mundo já me conhecia, né? Mas acabou virando brincadeira depois disso, sempre, cara. Eu entrava de propósito na sala errada. E foi massa, foi um mico assim que. Pois você reprovou então. Não, cara, Ele tava na terceira e na segunda série. Não, eu nunca reprovei, cara. Eu nunca reprovei, velho. Eu fiz isso agora, que eu mudei de faculdade. Aí só que passaram a sala tudo errado. Aí entrei numa sala. Aí o professor, daí todo mundo já fica. Eu falei, ô professor, que aula que tá tendo administração? Puta, eu não sei se é essa, mas eu vou sentar. Aí meu amigo, cara, não é aqui. Falou, então eu vou levantar então, professor. Aí o professor, toda hora que ele ia falar, eu levantava e sentava. E a cara dando risada. Aí entrei em outra sala. Aí, puta, aí, juro por Deus, entrei em outra sala errada, mesma bosta. Aí acabou que nós tínhamos que voltar pra aquela sala. O professor ficou tudo sem jeito. Nossa. Aí deu mais uns 15 minutos, a mulher falou, ó, quem que é daqui, quem daqui é da turma de marketing? Aí saiu meu amigo, erguei o dedo. Nossa, o professor ficou bruxo, né, cara? Não pode me ver na faculdade agora, que ele olha pra mim e faz uma cara feia. Mas mico... Márcio, você tem algum mico, Márcio? Hã? O Linko? Algum Linko? Linko? Linko Costa, pau. Agora o pessoal nossa, falando... Nossa, eu dei velho. O Márcio que voltou agora. É o mico. É o Márcio, Fui eu. Olha o cheiro, velho. Alguém peidou, é o mico. Foi o João. Não. Maldade. Maldade. É, humor negro, né? Como dizem. Negócio de escorregar, cair, cara. Puta, isso daqui. É que agora fica mais difícil, né? Já ficando mais velho, andando mais devagar, coisa e tal. Mas antes a gente sempre escorregava. Alguém tem alguma coisa de escorregar? Uma vez eu vi um gordão, cara. Eu tava indo pra missa. Sabe aqueles cacato cavaco assim? Não, tipo, um C-bag de um gordo, cara. Mas, um quê? Assim, um C-bag de um gordo, gigante pra caramba. Muito grande. Ele dava até com bengala, porque era muito gordo. O Zé do Alho, lembra do Zé do Alho? E daí ele tava numa quadra na minha frente, e daí eu, beleza, na missa 7 horas da manhã, que eu ia acordar na missa bem cedo, e tava indo assim, e eu me abaixei assim, tava, sei lá, andando, olhando pro chão, de repente eu dei assim, né? Cara, eu olhei aquela bola... O cara atropelou o Fusca. Eu olhei aquela bola com as duas perninhas pra cima, assim, sabe, cara? Eu falei, puta, será que vou ajudar? Será que eu não vou? Não, vou na missa, né? Vou lá. Vou lá e peço que Jesus ajude. E o gordão, sabe aqueles coisas de tartaruga, assim? Começou a se enrolar, assim, e levantou. Eu vou na missa rezar pra que Deus ajude ele. Cara, comédia. Alguém lembra mais alguma coisa? Falando em gordão, tem um amigo meu que é um gordão, tocava comigo nas antigas, vocês estão sentados. Ele mexendo no computador. Aí ele levantou, a hora que ele sentou de novo, a cadeira cedeu. Nossa. Abriu as pernas. Nossa senhora, ele saiu rolando pela casa. Nossa. Tem uma bola de pimbolim. Eu gosto, mas suado, foda. É que é mais engraçado o mico dos outros, né, cara? Não, sim. Só que mico é um negócio legal. É um negócio legal, você vê a pessoa caindo. No primeiro momento você olha e vê. Puta, foi sério? Não. Ah, então foi engraçado. Né? Tipo, o cara quebrou o braço. Aí não. Fudeu. Não é nada, né? Foi exposta, assim, né? O osso pra fora, assim. Não, tem uma vez que eu tava na praia, aí eu tava com a câmera, daí eu ia filmar o meu amigo correr, dar um mortal e cair dentro d'água, né? E eu tava bem na beira ali, onde a onda termina de quebrar ali, que a água dava na canela. Aí beleza, aí eu filmando o cara, atenção, vou correr. Ele saiu correndo e na hora que eu olhei pro lado, tava vindo uma onda grande. E eu com a câmera na mão, puta, câmera novinha, cara. E eu só, o que eu fiz? Pulei a onda. Só que claro, eu não pulei olhando pra baixo, eu pulei olhando pro cara. Primeira coisa que eu fiz na hora que eu caí, eu me apoiei com a mão da máquina. Nossa. Na hora que eu levanto a mão da máquina, saindo água por dentro da máquina, assim, novinha. É bem coisa de Faustão, né? E era o último dia. Olha, bicho, olha o burro. Olha o burro, vai pular a onda, bicho. Vai pular. Olha, caiu, bicho. O que um cara desse tem na cabeça? Ele não fala assim. Narrador de vídeo cacetado. Narrador de vídeo cacetado. Pode falar. Não, eu ia falar que nesse mesmo dia, foi um mico mais ou menos, né? Quebrou o limpador de para-brisa. Porque o limpador de para-brisa, ele fica embaixo, na hora ele aciona e ele volta. Só que esse acionava e o motorzinho quebrou, ele não voltava, ele ficava tipo em pé. Aí o que eu tinha que fazer? Dirigindo, com a mão pra fora, no retrovisor pro lado de fora, empurrando o para-brisa pra dentro. Tava chovendo, aí toda hora ele vinha, vinha empurrado de novo. Carro de pobre acontece isso. Carro de pobre. Não, só um adendo. Já percebeu? Eu tive essa estala na minha cabeça. Como carro de pobre embaça, né, cara? Sem ninguém dentro, cara. Tipo, você deixa 10 minutos o carro fechado, você vai ver, tá tudo embaçado, cara. Pô, parece que tá fazendo uma suruba dentro do carro. Foda. Não, foda. Não é. Não é mico, mas é uma boa observação. É só que eu parei pra pensar, né, cara? Por que embaça tanto? Dá um texto. Anota. Dá um texto. Eu fui na praia também, e ali na praia de Ipanema, ela tem a Praia de Ipanema genérica, que é de Curitiba. Aqui, né? Curitiba. Praia genérica de Ipanema, Curitiba. Tem tipo o mar, aí tem um areião, e lá na frente fica raso de novo. Aí eu na praia, né? E eu sou cagão pra caralho, né? Eu não sei nadar. Você também não sabe? Não sei boiar. Bem-vindo, não sei bosta bem-vindo nenhuma, ao cara. Clube, cara. Não sei boiar nada. Aí eu tipo... Aliás, se eu fosse um bosta, eu sabia boiar, né? Nem um bosta. Aí eu fico até a cintura e com medo, né, cara? Que a onda me leva. Aí eu olhei e falei... É mais fácil. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu tô aqui, os caras tão lá na frente, aí estão no rato, tem alguma coisa errada. Ah, foda-se, eu vou dar uma de corajosa agora e vou lá. Aí fui andando. Só que antes de chegar lá, encobre. Puta merda. Só que em vez de eu ir nadando, eu fui andando. Como vejo, já tava... tinha um tio meu. Djalma, me ajuda, Djalma. Não, vai nadando. E o cara, quando você tá se afogando, ele quer te ensinar a nadar a hora que você tá se afogando. Fica calmo, vai nadando, fica calmo, cara, olha, cara, e vai. Aí ele só pegou meu cabelo e jogou lá pra frente. Nossa, cara, muito foda. Se afogar é... Agora quer contar um. Eu quero contar. Pode falar. De praia tem, velho. Eu não sei onde que é. Acho que é Caiobá, que tem aquela praia morta ali. Que não tem... É água praia salgada. Mansa, é, praia mansa. Praia mansa, é. Praia morta. Nossa. Literalmente não vai ninguém lá. Não, cara, mas tinha bastante gente. Ninguém volta, né, pra contar como é que foi. E tava eu e mais dois amigos meus na ocasião. E nós avistamos... A água tava batendo no peito, mais ou menos. Nós avistamos três gatas, velho. Eu era solteiro na época. E os caras falaram, vamos até elas. Tava o quê? Tava uns 100 metros da gente. Vamos até elas, vamos chegar. E, pô, as gurias estão olhando, né? Vamos que vamos, né? Cada um pega uma. Boa, os dois foram nadando e eu fui andando. Cara, cheguei minutos depois, velho. Que... O cara já tava vindo, eu tava grávida. Não, já. Cara, foi muito foda, cara. Eles chegaram, tava conversando. Ó, não, espera que o João tá vindo. E a outra menina sozinha, assim. Três dias depois. E eu gritando, é que eu não sei nadar. E eu, nossa, foi muito foda. Você não sabe, João? Não sei. Outra vez. Sabe, Helder? Outra vez eu. Ninguém sabe nadar. Eu vi que é bom que nós fomos na piscina, um tivesse afogando e ninguém ia pular. A outra vez eu na praia já, lá com as ondas, e todo mundo lá brincando, pulando onda, e eu fui lá, eu vou mais pra frente. Fui mais pra frente e comecei a me afogar, velho. Foi muito foda, velho. Aí todo mundo, eu gritando, me ajuda alguém! E eu me afogo. Aí um dos meus amigos, alguém, o Alex... Alguém me ajuda, alguém falou. Não, um alguém, né? O Alex, um dos meus amigos, falou assim, João, fica de pé. Eu fiquei, a água batia na cintura. Tipo, meio que... Bem Chaves, né? É. Não, foda de tô praia... Inventando, que... essa, tô inventando, essa já aumentou. Eu tô mentindo, só pra contrariar. Não, foi verdade. Eu não fui, mas na favela. Esse fim de semana aconteceu. O foda de praia é que você, mesmo você não sabendo nadar, você quer fazer umas piras, né? Ah, vou pegar carona com a onda, tá ligado? Aí você pega carona com uma onda, tipo, você anda meio metro com a onda, se achando. Aí tipo, você levanta assim, Quando você olha, quebra uma onda bem na tua cabeça. Então... Não, mas é massa. Ai. Esse negócio de pegar jacaré é massa, porque assim você pensa, puta, eu que não sei nadar, puta, detonei. Foi ver os caras que estão junto com você, estão lá na frente, estão lá na barra e você. Puta, mandando mó bem, cara. Você tá aqui. Você andou só um tantinho, né? A mulher que tava do teu lado parada, você nada, um monte, você sai, mas a mulher tá do teu lado ainda. Você faz maior preparação, né? Antes da onda quebrar, você faz maior preparação. Faz aquela cara, aquela pose, né? Faz maior preparação quando vê se vai, a onda quebra e vai rodando você dentro do chão. Você já foi ou não? Já. Ralando a cara pelo já. Nariz. Você anda mais do que se quisesse. Pegar o negócio. Foda, muito foda. Nossa. Meu irmão zoou uma vez. Opa. Vai falar teu irmão. Falou nele, mas não é ele. Meu irmão, lá em Antonina, tem a ponta da pia e tal. Tem. Oh, e meu irmão cara. Sabe nadar pra caralho, tá diferente suja, de mim. Tá suja, suja pra caralho. Porra. A ponta tá suja. Porra. Que nojeira. Suja com porra. Aí ele ia lá, é pedra, tipo, por baixão de pedra. E ele sabe nadar, é traíra. Aí ele pegou e foi lá, que nem o João falou, mas isso aqui é venérica essa história. Ele foi lá na frente, se abaixou e fingiu que tava se afogando. O bombeiro veio no galeto pra ele. Foda, cortou mano. O pé, chegou tudo, ele pegou e levantou. Pegadinho! Gugu! Meu, mas seu filho é de uma erva! Você acha que é brincadeira esse negócio dos bombeiros? Nossa, levou uma sua, mano. Que foda. Foi muito engraçado, cara. E o bombeiro ficou sem jeito, assim. Você não pode brincar com coisa É, outro lugar, não sei se alguém tem mais alguma coisa de praia. Não. Que outro lugar que também causa bastante mica é em show, cara. Um dia eu fui aqui na Pedreira, teve o show da Ivete Sangalo. E os caras... Não, na verdade eram três shows. Era Paralamas do Sucesso, na época ainda que o Herbert Viana ainda não tinha acontecido acidente com ele. Cidade Negra no meio. E pra finalizar, Ivete Sangalo. Cidade Negra no meio. Que por sinal, aí todo mundo esperando, puta, a Ivete, bem na hora que ela estourou, ela saiu da banda Eva e foi fazer carreira solo. Aí todo mundo, puta, que tesão, não sei o quê, show da Ivete aquela gostosa, coisa e tal. Puta, ela foi no show de moletom. Puta, nossa. Que merda, todo mundo, puta, merda, não deu, mas não era isso. Calça de moletom? Calça de moletom. Aí, não era isso, Mico. Aí a galera, tudo bêbada, bebendo lá. Era esse. Porque senão ia ficar... Aí a galera, tipo, tem sempre aqueles caras lá que todo mundo joga pra cima, faz aquele bolinho lá. Todo mundo jogou o cara pra cima. Ei, pegou de novo. Ei, pegou de novo. Na terceira, ei, viraram e foram embora. E deixaram o cara... Pum, mas sabe o que sentiu o chão tremer, cara? Espera o chão tremer, que nem o cantor da Xé fala, tremeu mesmo, cara. Pum, o cara espatifou, assim, como o show se fosse qualquer tipo de acidente, todo mundo ia correr. O cara meio mal, olhou pra cima. É, vamos continuar, levantou e continuou, assim, mas tá foda. De moletom ainda. Bom, mas isso daí foi maldade de vocês, né, cara? Foda, cara. Ou senão era, não tinha aquela pira de, tipo, um pega pelo braço, um pega pela mão, outro pega pelas pernas, aí vai, dois. Puta, isso é foda. Né? Uma vez fizeram isso com meu amigo, velho. Ele. É sempre com o amigo, né? Dois. Não, foi comigo. Senão o cara manda ela muito longe. Tá na órbita da dois. Terra. Aí no três, ele meio que fez um negócio, os caras soltaram ele pra. Puta! Foda. Foi muito engraçado. Eu tenho um show também. Eu fui num Carnaval de Jesus. Porra, eu era bem. Carnabom? Com quem é? Não, Carnaval de Jesus. Carnabão. Não, lá em Guarapuava é Carnaval de Jesus. O que ele grita? Cagabão. E tinha que ele grita no Carnaval de Jesus? Tira o terço do bolso! Não foi bom. Aí tinha aqueles trenzinhos, sabe? Que você pega assim na mão. A Mel que assim, comenta todos os piadas, só fala que é forrinho. Vai o negócio de trenzinho assim, passando por todo o ginásio. Sim. Pô, mas trenzinho é coisa de interior mesmo. Aí tinha um amigo meu cabeludão, assim, metaleiro, que tava comigo lá. Cara, eu vou nesse agora. Agora eu vou nesse. Falei, mas vai, não tô te segurando, né? Não, eu vou, cara, eu vou. Na hora que ele foi pegar, o último cara não tinha o braço. Ele. Uou! Ué! Cara, ele foi botando assim, ó. Uou! Ué! Gor negro. Não, cara, é verdade. Cara, foi caralho. Muito engraçado, cara. Ele ficou indignadíssimo, cara. Como é o cara nesse, mas eu tenho aqui, porra! Uma piada de momento. Uma piada do momento. Melodia, João Melodia. Show Melodia, cara, muito bom. Foi boa essa, cara. É que tem um cantor chamado João Melodia. Ah, tá, tem, eu não tem. Sabia, então por isso foi engraçado. Não, o cara tava num lugar que era especial pra deficientes, né? Especial pra deficientes é meio redundante, mas tudo bem. Era um lugar... Pleonasmo. É, pleonasmo. Não, tinha um lugar lá que só tinha deficiente. Aí a enfermeira chegou, o senhor quer uma torta? Ele falou, não, eu já comi uma cega. Nossa. Essa é a acabou as piadas. Comenta, meu. Não, ó, dá. Mas aconteceu uma dessa com meu irmão. Ele no barzinho. O teu irmão é show. Mas eu tava junto. Mas aí foi maldade. É, teu irmão em qualquer lugar é garantia de risco. Ele cuida, ele cuidando a menina, mó gatinha. Nós no barzinho. Muito gatinha. Aí ele só de olho e a menina trocando olhares e tal. Aí ele. A hora que a menina levantou, ela era manca, cara. Boa. Tipo, ela levantou e arruma que eu chuto, tá ligado? Ponto e vírgula. Tá tudo tá errado, né? Nossa, aí ele passou maldade, né? Olha no lance! Ele grita. Mas depois ele pegou ela subiu no banquinho. Eu não lembro onde eu ouvi essa história. Essa história não é minha, mas eu ouvi falar que também a menina. O cara chegou na balada lá e tinha duas meninas. O cara chegou numa e outra menina sentada. E o cara falou: pô, vamos dançar aí. Não quero, não, obrigado. Não, vamos dançar, pô, tá legal. Falei, não, obrigado. Para de bobeira, puxando o braço dele. Não, vamos dançar aí. Não quero. De repente a amiga dela chegou. Eu sei que você não sabe, coisa e tal, tudo, mas ela é paraplégica. Puta que... Pô, vamos sentar, velho. Vamos ficar sentado. Que merda, né, cara? Que paraplégica. Nós também na mesma nível balada, aí nós conhecemos as meninas, juro por Deus. Isso é verdade. E aí, tá ligado? Na pista de dança não tem aquela luz negra? Que, tipo, que é branco... O branco fica aparecendo. Aí nós fomos pra pista de dança... A menina abriu um sorriso, só dois dentes dela com branco. Juro por Deus, cara. Aquelas luzes, tá ligado? A menina aqui, ó, quando vê só os dois, só os caninos ficou branco. Falei, caralho, essa menina é movida a pivô, a filha dela ficou. Que foda, velho, que foda. Esse negócio de balada, uma que eu já contei aqui no outro dia, que quando eu tava voltando a balada, que teve o assalto, que eu fui no posto, o cara com a arma bateu, até no vidro, pô, mandou a gente voltar, porque o cara tava assaltando. Teve um dia que o cara, puta, tirou com a nossa cara legal. A gente descendo perto do tubo de ônibus ali, aí o cara chegou, oi aí, mano, beleza? Sabe, com aquele jeitão, eu falei, puta, fudeu, né? Aí o cara pediu pra tirar a camisa, eu tirei, o cara me despiu, aí ele falou, que você no bolso aí? Eu falei, cara, só a identidade, deixa eu ver. Aí o cara puxou minha identidade, partiu de dar risada, filho da puta. Não sei o que, jogou minha identidade no chão. Sério? Sério. Nossa. Aí, sabe aqueles caras meio engraçadão, sabe? Que a gente, sabe que ali não tinha nada ali, ninguém ia passar por ali, então fudeu. O cara tava tirando com a nossa cara, né? E o cara tava... Tinha nada também, falou, ah, vou ter que fazer agora, não vou roubar ele, vou tirar. É, vamos fazer uma graça, né? É, tava eu e o outro cara tava sério, o outro cara tava apontando a arma pra gente. O outro, eu acho que era o chefinho, então daí tava só tirando com a nossa cara. É, o cara com a arma assim... Aí no final, o cara levou tudo, gente, puta, um frio, tipo, esses frios que dá em Curitiba mesmo, gente, só de camiseta. Aí o cara no final, daí meu amigo ainda falou o seguinte, porra, o cara roubou tudo. Daí o cara falou, na hora que o cara tava indo embora, ele falou assim, pô, me dá um cigarro aí, meu amigo falando, pro assaltante. Daí o cara falou, ah não, pega aí, tipo, porra, o cara já entrou, assaltou, meu assalto, não, beleza. O que você vai fazer amanhã? É. Tem um assalto, marca, não, vamos dar uma cerveja então, pô. Mesmo bate horário, mesmo bate canal. Pô, o cara pediu cigarro, o assaltante deu ainda, cara. Podia. Pô, ele pediu cigarro e o cara ficou... Tem fogo também? Foi fumando um cigarro. Tem fogo. Sem camisa, sem... Pá! Foda. Cara, eu sou mestre. Nossa, de prender... De prender a... Não. Tô chutando. Guardar a chave... Prender a chave dentro do carro. Nossa, isso é foda. Isso é foda. Porque carro que fogo não tem alarme, né, cara? Mas é pior. Porque pelo menos você é consegue... Pior. Você consegue chaveiro. Agora que nem o meu, é elétrico. Seu... Apertei o negócio dentro e o alarme ficou dentro, fudeu. Nossa. Não tem o que fazer. Esse dia eu fui num cliente, juro por Deus. Nem um mês que eu tô trabalhando e já prendi a chave dentro do carro. Eu fui no cliente, aí tranquei a porta dela. Aí ele falou, pega tantos negócios pra mim. Aí eu com a chave na mão, ando com um monte de coisa na mão. Aí peguei, deixei tudo, peguei os cartões, baixei o pino, fechei. Ah, tá aí. Nossa, cara, a hora que eu voltei a chave lá dentro, dá uma vontade de chorar, cara. Você não imagina. E de carro também. Só complementando, eu ando muito de carro, porque eu trabalho com carro. Aí só que você entra, vai, uma entra, novidade, entra, sai, pro entra, pessoal, sai. Uma novidade pro pessoal que tá escutando. O Afonso tá trabalhando, tá? Isso não é história, não é história, verdade. Não, tá não é um mico. E semana que vem, se Deus quiser, eu já saio de lá. Aí eu entrei, aí você entra no carro, sai, entra, sai, entra, sai. Aí eu entrei no carro, pô, mó pressa, né, cara? Dei a ré, a hora que eu arranquei o carro, a porta abriu. A porta do motorista. Uhum. Nossa senhora, eu sem cinto. Você dá aquela cambecada, cara. Dá um cagaço, né? Se passa um carro na hora. E não foi uma vez que aconteceu. Aconteceu duas vezes, juro por Deus, cara. Minha mãe não pode escutar isso. Eu tive um amigo que ele saiu da escola, assim. Aí, o carro da minha mãe ali. Pegou o carro, né? Tipo, abriu normal, o carro sentou assim. Puxou o material, começou a fazer a tarefa. De repente tem um menino atrás. Moço, o que você tá fazendo no carro da minha mãe? Olhou, puta merda, desculpa. Caralho, desculpa, velho. Tá lá, o João fez isso, primeiro dia que nós ia gravar lá. Eu num terminal antes. Aí o João, ô cara, onde você tá, velho? Pô, tô no terminal aqui, pô. Aí ele, não, você não tá aqui, pô. Eu tô te vi. Pô, mas não tô vendo o João. Tô indo na tua direção. E eu, cadê o João? Você tá vendo? Vem mais direção? Devagar, cara. Você tá muito. Tá com pressa, por velho. Deus, aconteceu isso. Aí o João falou que foi pra cima da. Era uma mulher que tava de corte. Foi batendo assim, mulher já se assustou. Porra, foda, um cara. Assalto, né? Foi um neguinho desse aí. Puto, vai levar tudo. Que história que você contou? Agora? Do cara que entrou o carro. Tá. Então eu lembro da sua história, eu lembrei. Eu tava tão acostumado a andar de ônibus que um dia, quando eu comprei carro, eu fiquei mal acostumado. E aconteceu? Eu fui pro centro de carro. Beleza, estacionei ali no centro. Fui fazer o que tinha que fazer, beleza. Saí de lá, fui no Miller ali. E deixei o carro ali perto do passeio público. Aí, beleza, terminei de fazer minhas coisas. Eu entrei no ônibus, entrei no tubo. Nossa. Entrei no ônibus e fui embora. Tipo, até aí tudo bem. Pô, você vai chegar em casa, vai lembrar do carro, vai voltar. O problema é que eu tava no ônibus segurando e eu vi o carro. Sabe, eu passei na frente, cara, ali. Eu vi o carro, deu caralho, eu conheço. Eu vim de carro, caralho. Eu tive que descer no outro tubo. Juro por Deus que aconteceu isso. Eu tive que descer e voltar, caralho. Cara, passou na frente, velho. Não, aconteceu comigo, eu vou fazer uns serviços de moto. Centro, eu sempre deixo num lugar. Nesse dia eu deixei em outro lugar. Tá bom, né? E me perdi. E liguei pro meu. E me perdi. Falei, caralho, voltei ao local. Você pensa que voltou? Você pensa que roubou? É, pensei que tinha roubado. Mas liguei pra minha mãe. Liguei pro meu patrão. Falei, cara, pelo amor de Deus, roubaram minha moto, velho. Filha da puta. Comecei a chorar, velho. Porque é foda, não, né? Cara, não, cara, né? O único valor que você quando, tem, né? A única coisa que tem na vida. Quando eu falei, puta. Quando tava falando com o meu patrão, ele falou, mas você não deixou em outro lugar? Eu, não, cara. Eu já. Puta, deixei, mas não quis falar nada. Peraí, tá caindo. Ele foi em outro lugar, tava lá a moto. Cara, devolveram e deixou um bilhete. Eu fiz uma. Não foi uma dessa, tipo. Eu tava indo trabalhar ali a pé. E daí, assim, parou um carro assim. Acho que é um Gol Azul. E fez assim pra mim, sabe? De carona. Falei, ué, mas não conheço ninguém. Aí eu fui correndinho assim, pai. O cara parou quase uma quadra longe. Fui correndo assim. Sim. Abri a porta assim, o cara. Não, não, não é você. É o outro cara ali que tá vindo. Falei, porra, velho. Cara, eu fiz isso lá em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, aí andando com meu pai, com a minha mãe e tal. E falando, você vai falando, acontece muito isso. Aí quando eu peguei na mão de um cara e fui andando. Quando eu olhei, não era meu pai, cara. Isso é muito foda. Nossa, cara, é muito foda. Minha mãe esqueceu o meu irmão mais velho já no ano. Logo que nós viemos de São Paulo pra cá. Aí desceu. Aí desceu ela comigo no colo e desceu. Aí o cara, senhora. A senhora não esqueceu? Tipo, só não porque. Não sei se ele tem valor pra senhora. Mas você esqueceu ele. Nossa, foda. E traumatiza, né, meu irmão? Tanto que meu irmão hoje. Não. É o Rex Mico, né? Cara, mas só voltando rapidinho o negócio da chave que você esquece dentro. Um dia no Mufato. No Mufato, quem não sabe, é o mercado aqui. Mesma coisa. Eu abri o porta-malas, colocando a compra dentro, e eu deixei a chave em cima da tampa ali. Do tampo onde fica o alto-falante do som. Eu deixei a chave ali. Aí beleza, pá, parará, guardando tudo. Sabe quando você, naquele reflexo, você baixa a porta e naquele microsegundo de movimento que a porta tava fechando, você vê a chave, pum, lacrou o carro e você olha a chave, você olhando pelo vidro, a chave lá dentro, lá. E filha da puta. Pô, não tem o que fazer, né, não, no mercado ainda tem aquele chaveiro oportunista, o cara cobrou quarentão pro Nossa. Cara pegar uma lixa, fazer isso daqui, plique, tá aberto, meu amigo. R$40, obrigado, tchau. Cara, meu pai fez uma dessas assim. Saiu com ele, colocou o pão em cima do. A sacola de pão em cima do carro, assim. E saiu. Blá blá blá. E saiu. E o pão em cima. E eu tava atrás do carro, assim, daí, tipo, um cara de bicicleta assim batendo o vidro assim. O pão, eu falei, o quê? O pão? Aí eu, você também é um pão. Gatinho. O pai, tipo, o cara falou que tem pão. Nossa, o pão daí do carro, o cara falou no sinal, assim. Oh, obrigado. Ainda bem que não caiu o pão, né? Acontece, direto. Eu quero falar pelo olho, né? Acontece direto. Não, nesse comigo, mas só que acontece, não sei se acontece com vocês. Tipo, você tá conversando, as pessoas deixam você falando sozinho. Eu entrei no banheiro, na faculdade. Entrei no banheiro e meu amigo entrou junto. Pra mim que ele tinha entrado junto. Aí mijando e falando, pô, cara, mas nós tinha que ir lá, porque vai. Pô, vai tá massa pra caralho, né, velho? E mijando. Aí eu olhei pra trás, o cara não tava. O cara pegou e me deu uma olhada. Guardou o pau e Ô, cara, mas... Ô, cara, você me deixa falando sozinho, cara. Ô, cara, mas se for dessa, não tem como pegar o celular disfarçadamente? Tipo, não, mas como você fala, né? Mas... Não, então. O negócio de falar sozinho tá foda ultimamente e tem acontecido bastante comigo, porque nós estamos fazendo stand-up, né, cara? Aí você quer testar um texto novo, você testa pra você mesmo andando no centro e falando. Só que foda que eu não consigo, velho. Eu começo a articular. Não, mas não sei. Nossa, velho. Como é que vai contrariar um cara desse? Né? Não, os outros passam tudo olhando, cara. É muito foda, velho. Mas é engraçado, né, cara? Negócio você se empolga, né, cara? Negócio de trabalho. Uma vez aconteceu o quê? Eu trabalhei no escritório. Bem na época eu trabalhei no escritório de contabilidade. E lá tinha um. Tinha saído o. Não é Doom. Nem o Quake. É o Quake. O jogo Quake, é o jogo de videogame que tinha no computador dela. E eu não tinha videogame em casa nem nada, então pra mim, na hora que ela saía pro almoço, era uma hora inteira só jogando, né? Daí ela começou a confiar, deixou a chave comigo. Eu chamei meu amigo um dia, deu falando pro meu amigo, cara, esse jogo é muito legal, tinha acabado de sair. Puta, esse jogo é muito tesão, vamos lá jogar? Vamos. Eu não sabia, daí eu fui lá no sábado, né? Falei, pô, ela deixou a chave comigo, né? Vou lá no sábado, nada a ver, a gente só vai jogar coisa e tal, tudo. Aí a gente, e tinha uma câmera na frente. Aí eu peguei a chave, abri a porta e mostrei, nossa, aqui é a câmera, na hora que você toca a campainha lá, dá pra ver lá, eu articulando na frente. Na hora que eu vou abrir a porta, já eu vejo a luz acesa, vejo uma musiquinha. Na hora que eu abro, minha chefe fazendo hora extra no sábado, cara, trabalhando. Caralho, cara que eu ia... não tinha argumento pra falar. Daí eu falei dela, oi? Deu, então, eu tô passando aqui no centro também, porque a gente tá morrendo de sede, eu só vim tomar uma água, coisa e tal, tudo blá blá blá, enrolei e fui embora no outro dia de manhã, no que eu cheguei 8 horas, passa a chave, vai. Meu filha da puta, cara, toma que merda. Hã? Não, não fui, mas assim, foi praticamente um quase. É, a credibilidade, tinha, exatamente. Né? Foda. Oh. Tenho bastante mico. O mico é uma coisa que veio pra ficar. 47. Não, 47 beleza. Do segundo. Dá ainda. Um dia um mico nada a ver. Os outros tiveram. Não, na verdade, todo mundo já ouviu falar aquele filme Faces da Morte? Já. Não. Muito, eu já vi. Faces da Morte não é um filme, é um documentário. É um documentário. Só mostra a morte foda. Cara tá filmando e aconteceu uma morte. O cara morreu assim, o cara juntou todos esses pequenos vídeos e fez um documentário. Aí eu falava, eu vou assistir essa merda. Não, melhor. Nós vamos assistir comendo ainda. Fomos lá compramos Vina. Pra quem não sabe o que é Vina, é salsicha de cachorro quente. Aí fomos lá, preparamos todos os lanches, deixamos tudo certinho. Vamos assistir agora. Colocamos, damos play. Era videocassete na época, né? Colocamos, apertamos o play e começamos a assistir. Agora vamos comer. Cara, na segunda morte, eu não conseguia ver aquele cachorro quente na frente. Puta, cara, que nojo, cara. Meu irmão não cava esse filme. É muito mas macabre. Já passaram o mico de filme de terror, assim, ou não? Já, uma... Cara, eu fui assistir, eu tava assistindo aquele Sexto Sentido. Era pirralho ainda. Cara, mas quando assustador, cara. Quando a menina assustador. Saiu... Tem uma parada que, a menina, que o piazinho sai correndo porque ela puxa o pé, assim. Cara, eu fui junto com ela, cara. Eu fui parar lá na sala, velho. Tava no quarto de cassete e eu fui, cara. Pra voltar depois. Aí acabou o filme, eu ficava assim no corredor. Um olho no corredor, não na televisão. Um olho no corredor, não na televisão. Tipo, como se fosse aparecer alguma visagem. Mas se aparecer, eu pulo a janela. Nossa, cara, dá muito medo. Filme de terror, eu já... Aquele Espíritos. Quem assistiu Espíritos? Eu assisti. Isso é foda, hein, velho? Eu não lembro se eu assisti. Aí eu assistindo, só nas calças, porque eu sou muito bundão. Aí quando eu vi, meu irmão chega bem de manhã. Que filho da puta. E aquele filme é muito assustador, né, cara? Aí quando eu vi ele, é muito assustador. Ah, tá. E eu aqui, ó, olhando pra parada, com o cu na mão, meu irmão na janela. Pá, pá, pá, pá, pá. Filha da puta, e comecei a chorar já, cara. Nossa, cara, mas... Não, você tá assistindo um filme de terror, velho. É muito foda, cara, é muito foda. Ai, que massa. Ah, lembra, falando em internet, nada a ver. Aí, não tinha um joguinho na internet que, tipo, você ia num labirinto? Aí você vai no labirinto, e quando você consegue passar o labirinto, você passa por uma portinha, aparece uma cara, né? Gritando, aquela cara da menina do Exorcista. Meu irmão filmou a namorada dele fazendo isso daí. Não, vai, é legal. E a mina aqui, ó. Aí, namorada. esquina e tá, tá, tá. Quando fez, caiu da cadeira, ele filmando, tem tudo filmado, eu vou até colocar no YouTube. Puta, que massa, cara. Cara, muito engraçado, pra mim você chorava da risada. Meu padrasto teve quase um ataque cardíaco fazendo essa parada. Um dia eu caí nessa, mas era diferente. Era assim, você tinha que passar por um labirinto também, e o mouse não podia sair da coisa, você não voltava tudo no começo. E era uma menina vestida, e cada portinha que você passava, ela saía um vestido, saía um outro, saía a calça, aí quando chegava na penúltima saía o sutiã, aparecia ela com os peitos, aí na última saía a calcinha, aí na hora que eu entrei saiu a calcinha, era um cara de... Não era uma mulher. Tinha uma jeba lá. Tinha uma jeba no lugar do Rafa, filha da puta. Mas vai você mesmo. Apareça. Não sei o que deu na minha cabeça. É isso. O Helder tinha falado de gorda, eu já catei gorda. Puta, não, o mico mesmo é os caras curtindo de você, cara. Os caras curtindo você é muito foda. Puta, os caras... Ah, o cara pra pegar na bunda dela tinha que dar volta. Ah, não sei o que. Aumentava até o colesterol. São micos, são micos que vem. Não colocava a saia lá. Rosqueava a saia. Nossa, que exagero. São micos que são tantos micos, você foi começar a lembrar todos que já fizeram, que já fizeram parte da sua vida. É muito mico. É mico pra caralho. É mico pra mico nenhum botar defeito. É mico, muito mico. Muito por que mico. Será que é mico? A palavra mico, né? Verdade, não devia ter pesquisado isso, né? O que tem a ver, né? Tipo, o macaco com isso. Quem inventou mico? Porque macaco é... Macaco Peralta, é universal, né? Peralta, né? É. Não, mas eu acho que é por isso. Deve ser por isso. Você faz cagada. Ô, tem as rapidinhas aqui, né, véi? Hoje nós vamos fazer rapidinho, que nós somos caras informados. Mas tem mais uns micos que não falam, tem mais uns miquinhos. Um mico, o maior mico da sua vida. Não lembro. Porque eu não maior mico verdade, da minha vida... Não aconteceu ainda. O maior mico da minha vida foi o dia que... Eu não tenho nenhum maior mico. Agora nós vamos pra rapidinhas, não? Vamos pra rapidinhas. Rapidinhas, pode rir. Esse foi os micos, é engraçado lembrar dos micos? É engraçado. Então beleza, um dia a gente faz uma vinheta. A gente não, eu faço, né? Vamos para rapidinhas. Rapidinhas. Fiscalização de camelôs em São Paulo vira guerrilha. Tá vendo? Os caras estão trabalhando. Os caras vão querer mandar o fiscal lá pra 24 de maio. O que que vai virar? Segunda, terceira guerra, 25, 24, 25 22. De março, 24 que de maio. 24. É que meu calendário, é a mesma coisa se você colocar os fiscal na Rua Barbosa, que vai acontecer? Guerrilha do quê? Como assim? Guerrilha, os caras começaram a guerrilhar porque não queriam, vai a levar polícia? Todas as mambas, tá. vai levar, não tem como. Então, qual era a arma dele? Jogando DVD pirata no especial, pá. Jogando, não, eles tinham canhão, né, velho? DVD da... Rita Cadillac, eles estavam jogando o joguinho. Eu posso falar uma jogando... coisa assim, tem uma dessa do DVD pirata, assim. Uma mulher, assim, com 80 anos e a morte, que tudo barato no hotel de vez em quando. Aí ela falou, assim, que tava comprando um DVD pirata, aí lá na São Paulo. Aí de repente, assim, ô rapa. E todo mundo saiu correndo, ficou com o DVD na mão. Ela, com debaixo da saia, o DVD. Tá certo, ela. Ô rapa, não, gosto de capital inicial. Por que o rapa, sério? Escondeu o rapa debaixo da saia, ridículo. Ó, né, essa é uma notícia séria. Câmbio pode fazer Rubinho largar em décimo lugar. Puta que merda. Mas, sério mesmo, mas ele vai largar bem então, hein? Não, o câmbio tá ajudando ele. Geralmente ele chega em último, não, né, porra? Não, o que tem a ver o dólar com isso? Chaves, piada dólar, inteligente. Piada de Chaves. Que o dólar. Que o Rubinho ia largar em quinto. O dólar ele ia largar em quinto. Ah, ele ia largar. Viu? Boca aberta. Ó, então uma rapidinha, hein? O filho do Piquet lá, ó. Como puta, que é o... X9, hein? Não, deu pau no cu, né, bicho? Não, mas tá certo ele. Mandar ele tacar o carro no muro. Isso foi pior. Ele tacou o carro no muro. Ah, vou me matar aqui pra deixar o carro. Ah, não, aqui, ó. Tem o Brin sim na Fórmula 1. Quem não organizou, né, cara? Briatore! Brintar. Briatore. Viu que o Fabio Silvestre escreveu sobre isso aí? Não. Ele colocou assim que Nelson Piquet vai montar um playground. E Nelsinho Piquet cuidará do bate-bate. Nossa. Aí eu escrevi assim, o Senna vai cuidar do Trem Fantasma, o Barrichello do Carrossel e o... Massa. E o Massa tira o alvo. Você colocou, você complementou? Boa pra caramba. Cheio, né? Boa, mas maldade, né? Falar em Fórmula 1, a empresa que eu trabalho, o Grupo Santander Brasil, vai estar patrocinando a Ferrari em 2010, cara. Massa, hein? Sabe? Ah, é isso que eu queria dizer que você colocou no teu Twitter, uh-huh. Santander na Ferrari. Santander na Ferrari em 2010. Assim, porque o Santander já tem a marca vermelha. Daí agora, puta, que ele era da McLaren, agora é da McLaren. Ó, preso por beijar a filha, voltaria ao Brasil diferente. Beijando a prima. A maldade morning, né? Pelo menos pôs graça na... Na maldade dos outros. Tem arrasta caminhão e motorista escapa ileso. Como o cara conseguiu deixar o caminhão ser atropelado por um trem? Acabou a gasolina nessa hora? Acabou o diesel? Acabou o gás? E acabou teu texto o também, né? Você fala, ó, nunca isso vai acontecer. Agora aconteceu. Não, é ridículo. Stallone, Willis e Schwarzenegger se juntam em Os Mercenários. Pô, tesão, hein? Não, Bruce Willis. Eu colocaria melhor. Schwarzenegger. Stallone, William e Schwarzenegger se juntam o asilo. Engraçado ele, né? Essa foi boa. O asilo. Dois morrem no Chile. Ele já pegou inclusive as piadas. Já. Não, aqui é Globo.com. Dois morrem no Chile. No Chile? Dois morrem no Chile em ato por aniversário de golpe militar. Ué? Eu não consigo bolar piada nenhuma disso. Como que é? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Força. Dois morrem no Chile em ato por aniversário de golpe militar. Vamos pra próxima. Não deu. Caças francesas dão um show de acrobacia no céu da Barra. Cara, isso eu acho uma... Sei lá, cara, mas por que comprar isso, né? Porque os caças? É o que o Lula tá fazendo com o dinheiro, por que comprar esses negócios? Tipo, ele tá se preparando pra uma guerra futura já, né? Não, cara, é... Porque vai ter aquela... É que o BOPE não tá dando jeito nas favelas, né, cara? Vai ter aquela parada do pré-sal, ele tá com medo que os Estados Unidos venham atacar igual fez com o Iraque. Ele tá... Pô, essa parada do pré-sal aí, eu vi no Twitter, pré-sal pra mim é o que precede a tequila. O cara colocou bem assim, que é sal, limão e tequila. Um cara que entende política, um cara que entende... De balada. Equador nega participação em suposto caso de suborno. Nossa, que tesão. Ainda legal. Bem que negou, né? Ainda... Não, eu não participei. Meu nome tava lá, mas não participei. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima, que essa não gerou muita... Não tá gerando muita coisa, não. É. Pô, não, que é muito... Santa Catarina registra a quinta morte pela chuva e o número de pessoas atingidas. Foda isso. Foda, né, velho? É sem piadinhas. Santa Catarina, mais conhecido como Atlântida. Maldade, né? Americana é presa por não limpar o apartamento. Ixi, nós tava fodido. Aí, Jean. Febem vai vir atrás de você, meu amigo. Vai lavar a calçada, vai lavar a calçada. Goodman Sachs se torna o maior acionista da Euroturn. Legal. Tá bom. Legal mesmo. Nossa, chega. Foi boa pra caramba. Chega. Nossa, 50 não, pegando, mais. Tinha que pegar durante a semana. Não, mas... Mas enfim, né? Mas, mas o Piquet foi durante a semana, os Cassi foi durante a semana. É isso aí. Então, beleza. Vamos. Encerramos aqui? Ai. Foi muito bom estar com vocês. Conta aquela do não podemos falar da semana e do eu e o Afonso tava no... Posso contar, Afonso? Pode contar. A gente tava na praia esse final de semana aí. A gente tava assistindo o jogo do Brasil e Argentina. Foi um micão, né, também. Tem outra. A Argentina perder do Brasil em casa. Maradona. O que o Maradona, será, tava pensando quando tava 2-0 pro Brasil? Isso não tá me cheirando bem. Tu. Pra quem tem, assim, isso não tá me cheirando. 2-1. Não tá me cheirando bem. E nós na praia, geral, assistindo o jogo do Brasil. Eu e o João, Argentina, levantava Argentina. Os caras olhavam pra nós, tudo louco da vida. Negão da Argentina, os caras. Macaquito. Tá errado. Macaquito. Muito bom. São muitos micos. Se fosse parar pra lembrar todos os micos que... Agora nós temos que fazer qual será o próximo tema. Que vai uma hora de discussão aqui. Agora vamos fazer a sessão de agradecimento antes? Vamos fazer agradecer. Essa porra aí, galera. Sessão de salve. É. O salve. O cara vai... Salve. Vamos lá, então. No Orkut. O Márcio, um xará meu, falou que... o programa 16 foi ótimo, mas não superou o 6. Alguém aqui dessa mesa lembra qual que é o programa 6? Do que programa nós estamos falando? Obrigado. Que programa... Obrigado. A Mari comentou no Orkut também, a Mari, minha esposa, dizendo que a gente tá muito foda, que a gente conseguiu entrevistar o gatinho do Arlen Santana. Eu acho que aí teve alguma coisa... Tanto que você vê que eu destaquei essa parte, né? Ela falou gatinho do Arlen Santana. Que mais? O Vitor Vargas também comentou lá. Ó, oh, Vitor Vargas, Victor grande humorista. Vargas. Comentou? Vitor Vargabundo. Tô falando do pra gente subir lá no UOL, lá, o UOL Mais. Ah, tu nem escutou o programa, né? Só falou pra nós mandar pra ele o que ele gravou, né? Queria falar uma coisa pro... Ele, vai que ele ouve. Mandar um salve pro Vitor Vargabundo. Foda-se. Ah, ele conhece. Ah, toma no cu. Ele não fala assim, né? No blog. Dona blog. Rafaela comentou. Conheci ela, Rafaela, ó, gente boa pra caramba. Rafaela Janaína, né? Eu conheci. As gente duas. Fina pra caramba. Minha prima Janaína. É, ó, ela sabe, mas ela é um tanto quanto grande. Alta. Ela é alta? Alta. Uau. Ah, eu lembro, eu vi ela uma vez. Eu acho que eu vi ela por baixo. Shaquille O'Neal é um pirraia perto dela. O tiozão. O tiozão comentou falando que existe a bruxa do Jaspion. Se fuderam. Tiozão, grande tiozão. Ele fala barangandã. E ela fala uma... Catacumbalagadam, catacumbalagadam. Ela falava, Araci Balabanian, não falava isso? Araci Balabanian, nossa, muito ruim. Muito bem. Beatriz Snesks. No blog? Comentou no blog. Não conheço. A Mel comentou. A Mel, inclusive, destacou que os Flintstones e os Jetsons se encontraram devido a uma máquina do tempo. Pequeno e não comentário. A escavação. De não, fóssil. Não a escavação do fóssil, exatamente. Ah. Ela falou, depois eu comprovei, a Chiquinha está no desenho. Pode ser que o episódio que você não tenha assistido não esteja, mas a Chiquinha está no desenho. Está? Tá. Eu vi, não, procura no YouTube lá. Não, quem não está no desenho é a Chiquinha. A Mel tinha comentado, a Stephanie também comentou isso, de que a Chiquinha está no desenho. Cleiton comentou, a Stephanie contou as histórias dela depois. Muito legal, como eu disse, não, a gente não tem tempo para comentar, mas pô, legal mandar as histórias, bacana. É, o Marquinho comentou, nosso novo fã, que a gente vai estar trabalhando. Ele comentou, você lembra? Ele falou, pô, agora tô viciado nessa merda. Ele aí. Ele falou, meu nome é Marco, pra quem me conhece é Marco, pra quem não me conhece. Mas pra quem não me conhece é Marco também. Eu acabei de marcar. Um anônimo mandou. Eu sempre marco. Eu acabei de marcar. Eu tenho 15 anos, não tenho 9. Não tenho 9. Um anônimo. Marquei. Nossa. Vou falar, Márcio. Vai, Márcio. Chato. Um anônimo comentou nessa madrugada sobre o programa. Ele falou 15 formas de melhorar o programa, no meu ponto de vista. Vamos numerar. Tem mais vamos dar 15 oportunidades deles mostrar que dá pra melhorar esse programa. Mudar a vinheta inicial, vocês têm talento para fazer coisa melhor? Não. Quem concorda dá um grito. Quem concorda dá um grito. Quem não concorda faz um comentário por que não concorda. Vamos colocar esse cara na parede, filho da puta. Vai. Fala um de novo. Mudar a vinheta inicial, vocês têm talento para fazer coisa melhor? Concordo. Começou bem, concordo, cara. Mas temos talento. Mas não queremos mudar porque que essa é... Que temos talento, acho que não, mas que... Não. Que podemos mudar... Também gente... não concordo. Então, beleza. Mudei meu voto. Aumentar dois. A duração do programa. O cara pensa que é. Meu amigo, se você não trabalha, se você não estuda, você quer ficar escutando essa bosta esse programa, meu amigo? É teu, mas você tem que trabalhar. Escuta três vezes o mesmo programa, dá 5 horas. Experimentar quadros novos. A gente comprou aquele do Van Gogh, não caiu muito bem. O design da sala aqui, a gente acabou não ficou legal. Próximo. Nossa, essa foi. Essa mandou bem. Eu não acho que foi cabeça. Tão boa, mas foi bem cabeça, Márcio. Nota 5,5. Mais entrevistas, se não tiver famosos, que seja com desconhecido. Claro. Ô, Jean, aqui, tá. Onde é que você tá? Tudo topa? Bem? Topa? Topa ser entrevistado? 5. Todo homem que joga Ludo é gay. E daí? O que é Ludo? Primeiro, meu amigo. Nossa, quem não sabe o que é Ludo? O que é Ludo? É homem daí? É, então quer dizer que nós somos tudo mais. Só você, bichona. Eu não sei o que é Ludo, não sei nadar. Aliás, os 4 não sabem o que é Ludo e os 4 não sabem nadar, né? Que beleza. Beleza. Somos homens. Graças a Deus. Explorar um pouco mais as peculiaridades do estado de vocês. Ah, tá. Estado gasoso. Eu tô estado... Agora eu tô estado um pouco ruim. Tô no estômago, almocei e tal, aquela coisa. Viu? Estado civil? Estado civil, Não está nos convencendo, meu amigo. Qual número tá? Tá no 6. É, até agora não conseguiu nada ainda, 7. Faltou criatividade nesse ponto. Dele, né? Dele. Ponto, ele queria numerar 15, aí não, ó. Essa aqui puta, não... já tô na 7, não tenho o que não falar. Não tem mais o que falar, beleza. 8. Aumento. Aumentar a participação do substituto do Afonso. O cara viajou, o cara tá me substituindo, cara. Quem é o substituto do Afonso? O Daniel, não é? Não falou porra nenhuma. Não, eu acho aquele sapo aqui. Não é aquele sapo que eu coloco? Eu acho que é. Pode ser. É, acho aumentar que é a participação do sapo. Tem que apertar mais. Aperta o sapo aí. Vê se acha o sapo. Não, vai. Puta, fodeu, né? Vai. Beleza. Um viado. Nossa, DJ ali. Aumentar a participação do senhor. Já foi. Número 9. Uma participação feminina, de vez em quando, cai bem. Esse é concordo. Ainda bem, ainda mais se for no meu colo. convida ele pra participar. Que é você. Eu... Isso é o Mico. Isso é o Mico. 10. Fazer a semana do Pode Rir como tinha a semana do presidente no SBT. Não. Não concorda? Não concorda. Se o presidente, que é um dos caras mais bem-quisto. A semana do presidente, no domingo tinha, um pouquinho antes do... do Collor? Tinha a semana do presidente. Aí, na segunda-feira, o presidente da República. Ah, igual no CQC. Isso que ele quis dizer. Lembra, sabe, não sei o que, você não tinha semana do presidente? Não, gostei. Não gostei. Você não tá conseguindo, meu amigo. Você tá conseguindo. Alguém concorda? Não, beleza. Você concorda. 11. 2x mais y igual a a menos b. Pode ser. É verdade, depende, é matemática. Depende de qual fração que ele tá usando. É 2x mais y é igual a a menos b. Cara, se que filha da mãe. Aumentar a presença de convidados em geral. Tá, ele tá sendo redundante agora, né? Ele já falou isso lá em cima e agora tá falando embaixo de volta. Faltou criatividade. Faltou 16. Criatividade. Urso polar é canhoto. Pode ser. Pode ser também. Do Lost. O pica-pau morreu. Já o pica-pau não. Pica-pau não. O pica-pau eu tirei é foto do pica-pau. Eu vou pôr no meu cu já em Guarapau. Eu achei dois pica-pau. Foto. Ah, maravilha. Boa. Maravilha, Alberto. Ele tava onde? Pendurado no teu saco? Pica-pau. É, faz sentido. Tá certo. Foi boa. Tem mais uma? 14. 14. Música é o carvalho. Ou não. Ou não. Ou pode ser que seja o Van Jacarandá. Ou pode ser o Belchior. IP. 15! MC Creu. Todo dia é dia de índio, então é meu dia, né? Todo dia é dia de rolando no teu cu, filha da puta. Eu queria dizer todo dia é dia de índio porque você falou que segunda é dia de índio. Que ah, Ever, não. É dia de faz preto. Sentido uma. Acertou uma. Faz sentido. Todo dia é dia de índio. Trabalhar. Assinado Lucas Amorim. Itabuna, Bahia. Um abraço mais pra você, Lucas. Mais conhecido como Anônimo. Mas manda um salve pro cara. Mano, valeu, cara. Valeu. Pô, a gente leu coisa inteira, cara. É tudo brincadeira, tá? A tentativa foi falha, mas valeu. Valeu por escutar o programa. Lá muito bem. Da Jubá, Bahia. E a Jana, que tinha comentado no programa passado, que quando a gente gravou o programa, ela não tinha escrito ainda minha o... prima. Aquela que não conhecia. Isso. Ô, eu conhecia. Um abraço. Então, Jana, abraço pra quem te conheceu. Abraço pra quem te conhece. Um abraço, obrigado, Sander. Um abraço, obrigado, pra você, cara. Felicidades. No Twitter. Ai, obrigado. No feliz. Twitter, quem tá seguindo lá? Rodrigo Chiquito. O Chiquito, pera. Rodrigo Chiquito, inclusive, ele falou que ele é o primeiro e último programa que ele tá ouvindo porque a gente não fez em A, C e pra iTunes. Na verdade, o link pro iTunes vai funcionar a partir do próximo programa, porque a gente tava hospedando realmente no For Shared, e a partir desse programa a gente não vai mais hospedar em For Shared. Agora, quando você clicar, onde tiver aquele desenho de download, você vai clicar com o botão direito e vai colocar salvar como, que ele já vai salvar direto no seu computador, sem precisar passar pelo For Shared. Nisso, ele vai reconhecer... Vocês já viram que a gente já mudou o player, né? O player era aquela televisãozona grandona, agora é um playerzinho pequeno. Então agora o link do iTunes vai começar a reconhecer. Mas obrigado, Rodrigo. Sei que você não vai estar escutando. Ele falou que você vai escutar esse, o próximo não vai escutar. Então, enfim, mas de qualquer forma, valeu, obrigado. Lelo Matos e o Desensaiados, os dois perfis estão seguindo agora, pode rir também. Aline Sá. Gente fina pra cacete. Está seguindo também. E eu, Márcio, agora criei um Twitter também. Então, isso. Quem quiser me seguir lá, me vai atrás de nada. O cara falou que não vai escutar mais só porque não tem no iTunes, cara. Toma no cu. Né, que não tem arquivo em A, C. Vai estilo no iTunes. Já que você então tá, quem tiver Twitter lá, gente, me siga. MRC9002. Quem mandou e-mail pro podrir@live.com? Lucas Amorim. É o próprio, né? Valeu, cara. O próprio, ele mandou uma sugestão de e-mail. Valeu. Ricardo Macari, Evandro Freitas, Wagner Brito, Ed Silva e Alan Dias. Inclusive, eu acho que esse Alan Dias. É Alan Dias, eu acho que é do Depois das 11. Na verdade, eu mandei pra comunidade do podcast, falando lá que nós estamos começando um podcast agora, coisa e tal. E os caras deram maior força, falando como é que mexe em um Audacity, enfim. Na programação interna aqui, valeu pelas dicas e tá registrado aqui também. Gente, só uma coisa que eu queria comentar, cara. A gente esqueceu do Capitão Caverna no programa passado, cara. É verdade. Puta, e é um baita de um desenho. Será que ele tava na caverna? A gente não chegou a... Mas um piadão aqui de entrada, cara. Gente, a gente dedica esse espaço para agradecimento porque vocês vão lá, escutam, comentam. É interessante a gente realmente reconhecer o agradecimento. É um pouco longo, mas é legal mesmo. É legal, tem que agradecer. São vocês que fazem esse programa. Mentira, somos nós. Somos nós. Isso. E vamos lá, João. Ah, então, eu queria agradecer rapaziada, se estiver escutando, se não tiver, eu vou obrigar eles a escutar. A galera do Sunga, que é um projeto novo. Depois o Márcio vai divulgar depois. Galera do Sunga em geral, todo mundo lá, foda-se. E agradecer meus companheiros de trabalho aqui, o irmão da Afonso aí, como que é o nome desse filho? Jean. Jean, tá aí também, ao vivo. Como é esse viado aqui? Tá ao vivo, tá depois aí, de fazer uma cirurgia da fimose. Depois de uma cirurgia da fimose, já tá recuperado. Não, mentira, não fez de fimose, cara. Ô, troca de sexo. E Giana. Agradecer, mandar um beijo aí pra Fernanda, pro Cleiton. Cleiton que comentou. Não, o Cleiton é meu parceiro, velho. Amigo há anos aí, legal. Comentou aí, disse que vai assistir sempre, gostou pra caralho. Vai escutar sempre. Ah. Gostou pra caralho, disse que, nossa, que não vive mais sem isso. Nossa. Ah. Que... Pagou um pau geral, né? Legal, mas o cara saber. É gente boa pra caralho. Mas a gente é bom, diz né? Diz que vai ajudar a divulgar, só que agora, até agora não vi ele divulgando pra ninguém, mas eu vou falar com ele e ele tá pedindo. Dá uma chinchada nele. E pra Fernanda, minha namorada, né, mandar um beijo. Legal. Né? E pra Aline também, que foi pra praia comigo com o Afonso. Aline. Tava bom, Fernanda. Eu quero ver os agradecimentos do Afonso. E quero dizer também que... Não, agradecer também a gente... Oh! Não, última. E a gente ficou sem gravar uma semana aí por causa do feriado. Agradecer a galera lá. Sei que não vão me escutar, mas a galera de repente escuta, né, do... Como que é o nome? Fim do Mundo, que vem pra Curitiba aí, deixaram fazer um open... Né? Falar nisso, programa, semana que vem vai ter. Nós fizemos uma entrevista com eles e semana que vem, no Momento Gozado, vai estar tá eles lá. Vai estar entrevista com eles. Exatamente. Muito bem, legal. Luizinho, Wally Beltrame, Santana, Carolina Triggs e Vitor Vargas. Vitor Vargas. E seu Osmar. Seu Osmar, produtor. E o Wally Santana, né? O Wally Santana foi o primeiro. Não sei, mas faz parte do grupo. Mas foda-se. Então deixa eu terminar. E o Wally Santana. O Wally Santana, agradecer também, que muita gente boa do CQC. Deu uma força do caralho. E CQC tava com nós lá, muita gente boa. E é isso aí, agora vai lá, Afonso. Opa, eu queria agradecer todo mundo que vocês agradeceram, agradecer quem não comenta também, porque tem gente que não comenta, novamente eu agradeço. Comenta com o cara do lado, como diz o Helder. Comenta pro amigo, agradecer minha família, não quero agradecer porque ninguém me escuta, ela bosta. Não, minha prima escuta, Janaína. Você não escuta, você tá fazendo resmungando aí. E agradecer também, agradecer a Deus principalmente. agora me senti aí, cara. Todo mundo, agradecer a todo mundo. Beijo geral. Beijo do gordo. E o Helder? Tá. É, eu também quero agradecer. Eu vou ter que mandar um beijo pra minha esposa, porque ela disse que vai começar a escutar. Eu tô com medo, né? De ela começar a escutar, porque ela vai começar a pôr pontinhos assim e a gente vai começar a discutir um pouco um tanto quanto agora, né? Mais um beijo pra minha esposa. Acesse meu blog, eldercluster.blog. Meu blogspot.com. Meu que é blog. Meu abandonei. Blogspot.com. Twitter, Elder, arroba Eldercluster, Orkut, MySpace, /Eldercluster, porra, foda, né, tem várias coisas, formas de comunicação. Várias formas de comunicação. Eu queria deixar também o meu. Depois de você eu falei. Então, vamos de volta, porque ele me interrompeu. Tá, então vai. Twitter, arroba Eldercluster, blog eldercluster.blogspot.com, MySpace. E eu estou digitando aqui, myspace.com/Eldercluster, Orkut, Eldercluster, que foda. Legal, caramba, eu queria deixar o meu. E um abraço pra todo mundo aí, um abraço pra todo mundo da cidade de Guarapava. Uou, valeu. E pra Carolina. Triggs. Pra Carolina Triggs, parceirinha vegetariana, que não importa. É vegetariana, não importa, se ela encontrar uma criança, uma vaca, ela vai comer. Porque eu quero... E é ruivo embaixo. É ruivo embaixo, pra o que vocês estão pensando. Eu queria deixar o meu também, arroba Afonso Padilha. Meu blog, agora eu voltei a escrever, só tô assim no computador. Voltei a escrever no caderno. Um dia eu divulgo. Não, a partir de segunda, toda semana vai estar atualizado de novo em padilha.blogspot.com e no Orkut, www.orkut.com. Tá certo. Ah, tá, uma coisa que eu queria falar. Gente, eu já... O pessoal reclamando, porque vocês têm... É muito difícil, blogspot.com, não sei o quê... Graças a Deus o grupo adquiriu o nome poderir.com. Agora falta só saber redirecionar. Mas eu acredito que até semana que vem já vai mudar. Claro, quem digitar blogspot.com também vai redirecionar. Mas assim, agora a gente vai ter o domínio poderir.com. Vai ter os e-mails, por exemplo, lá, eldercluster@poderir.com. Elder, né? Não precisa ter. Frajola. Por causa do programa. Né? Enfim, a gente dessa semana ainda a gente vai ter bastante novidades. Bastante novidade a gente já tá tendo agora. Essa semana vai começar uma nova temporada de stand-up do grupo Pode Rir. Junto com uma outra cambada, a gente formou um outro grupo chamado Os de Sunga. Lembrando que Sunga é uma sigla S-U-N-G-A. Significa Stand-Up New Generation Association. Ou seja, Associação da Nova Geração de Stand-Up. A gente vai estar no mesmo bar que a gente sempre divulga aqui, no Bar Tequim. Porém, é toda quarta... a partir das 20 horas no Partequim, né? Rua Paula Gomes 296, não. No Partequim, às 20 horas. É, lembrando que a gente vai estar numa temporada chamada Stand Up Go. Por quê? Porque a gente vai ter o stand-up até acabar a novela. Acabou a novela, a galera continua lá pra assistir o futebol na Globo. Certo? Certo. Então lá a entrada vai ter R$8. Quem de Curitiba tá ouvindo, vai lá conhecer a gente. Tem muita gente de Curitiba que escuta. Rapaziada, Marquinho, Lelo, o Daniel, Fernando Cadlu. Fernando Cadlu, inclusive Fernando Cadlu, que tem outro projeto chamado... Cuna Rola. Decafones. Banda Decafones. Decafones. Decafones. A banda do cara, tá, inclusive, certo. A gente vai assistir os caras hoje lá, muito bom. É, o Lelo Matos, que tem os desensaiados. E o Marquinho, que fala, meu nome é Marco. E o Juan, né? E o Juan. Barriga de kriptonita. Kriptonita na barriga. Cara, eu acho agora que é isso. Agora vamos divulgar. E o Daniel. E o Daniel, puta merda, Daniel. E o Daniel, é verdade. O Daniel Moreira. Daniel. É o Daniel, pra quem não sabe, é aquele que participou no nosso programa. Isso, e falou duas palavras. Três palavras. Falou? Gente, nós vamos discutir aqui o literalmente tema. Discutir. O tema e já voltamos. Tá, já volto. Vai. Tchau. Aí deu. Então, o substituto do Afonso acabou de falar. Acabou de ter uma participação maior. Que sono, exatamente. Gente, que sono. Então, o tema para a semana que vem é... Esqueci. Existe vida sem computador. Vida antes do computador. Vida antes do computador. Inclusive a infância antes do computador. Ou seja, tudo que a gente fazia antes de ter computador. Hoje em dia, todo piá de 6, 10 anos... O cara que tá fazendo o flyer do nosso, do Sunga, que é da nossa coisa, o cara tem 15 anos e o cara já tá tudo no Adobe no... Photoshop, no Corel Draw. Não, o bicho domina e põe nós no bolso, pô. Esse negócio aí, eu não sei não. Então é isso aí. Muito bom, foi muito boa a participação de vocês nesse programa, valeu. Valeu. O blog vai mudar algumas coisinhas essa semana. Mas daí na semana que vem vai manter nisso. Não, semana que vem daí aviso que qual foi as mudanças. É isso aí, galera. Fomos. Ainda bem. Acabou o programa nesse dia. Sorte de quem viu. Agora pra terminar com muita alegria. Ah, pra puta que pariu. Come on! Momento... gozar! O momento gozado dessa semana vai com o nosso amigo Marquinho, que inclusive o Afonso estava tirando sarro dele. Meu nome é Marco, não sei. Então é ele, vai estar com o stand-upzinho dele aqui no programa 17. Ouçam aí, dão moral, porque o Piá tem 15 anos. Valeu! E aí, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio. Pra quem já me conhece, meu nome também é Marco Aurélio. E pra quem quer me conhecer, meu número do telefone é... E meu nome também é Marco Aurélio. Eu falo isso porque eu tô tentando arranjar uma namorada, né, cara? E vocês sabem que é difícil, principalmente em Curitiba. Que ninguém fala com estranho, ninguém conversa, ninguém diz bom dia. E só pra você ter uma ideia, esse dia eu perguntei a hora pra um surdo, cara. O cara fingiu que não me escutou. Também, se você vê, o curitibano é um povo muito mal educado. É um povo metido, povo de nariz empinado. Tá bom que é melhor do que o gaúcho, que é um povo com a bunda empinada. E se você notar o curitibano que fala muito, conversa, diz bom dia, esse cara vai ser político ou gay. Ou político e gay, que era o caso do Clodovil. Falando em político, cara, não sei se vocês viram aquele... deputado que foi preso aqui em Curitiba, o Fernando Carli Filho, cara que atropelou um carro lá, bateu no carro, matou dois lá. Mas esse cara tava correndo demais, cara. E o pior, o radar não viu ele. Afinal, nada enxerga o que os políticos fazem. Isso que ele tava a 190 por hora, né, cara? E eu aposto que se você passar num limite onde é 60, você passar 62... essa porcaria tira foto do teu carro, manda uma carta pra sua casa e, o pior, vê uma multa pra você pagar. Mas mesmo assim eu gosto de Curitiba. Eu gosto de Curitiba, gosto porque Curitiba tem de tudo. Curitiba tem paraguaio, tem chileno, tem americano não tem. Tem, sei lá, tem uruguaio, tem argentino. Mas o que mais tem em Curitiba, tem muito mesmo, é chinês vendendo pastel na Rua Barbosa. No Brasil, quando você não tem dinheiro pra nada, tua situação financeira tá ferrada. Você vai morar debaixo da ponte, cara. Mas na China não, cara. Na China, quando você tá ferrado, você não tem dinheiro, você vem pro Brasil vender pastel na Rua Barbosa. E chinês faz um pastel, cara, mas que pastelzinho ruim, né? Mas incrivelmente, esse dia eu comi um pastel de um chinês. Tava muito bom. A única coisa estranha lá, cara, é que eles ficam falando chinês atrás do balcão. Eles ficam lá, e eles ficam bravos. E você fica sem saber o que eles estão fazendo. Vocês estão te xingando, vocês estão falando mal de você. Mas mesmo assim eu gostei daquele pastel, cara. Tava bom mesmo. E eu acho que eu fui o primeiro pastel de chinês que eu gostei, cara. Uma semana depois eu fiquei com uma vontade do caramba daquele pastel e voltei lá. Mas não achei a lanchonete, cara. Fui lá, cara, tinha 7 pastelarias, uma do lado da outra. E o pior, não tem como lembrar o nome do negócio. Porque se fosse nome fácil, você lembrava, mas é tudo nome estranho. Pastelaria Nihoniba, pastelaria Semptoshiba, pastelaria Suna Nakamura. É tudo estranho, cara. E aí eu tive uma ideia muito boa. Pensei, pô, cara, eu lembro da cara do pasteleiro, né? Fui de uma em uma. Não adiantou nada. Chinês é tudo igual. Mas voltando a falar em Curitiba, cara, eu gosto de Curitiba mesmo. Porque rapidinho você chega em lugares maravilhosos, cara. Chega em Colombo, Almirante Tamandaré, Pinhais. Mas esses dias, como eu tava sem dinheiro, cara, eu pensei, ó, cara, eu conheço o Paraná, eu vou trabalhar de guia turístico. Meu primeiro emprego, né? E veio o meu primeiro cliente, um argentino. Pensei, como todo brasileiro faria, eu vou ferrar esse argentino. Ele falou, eu quero ir para o litoral. Aí eu tive uma brilhante ideia. Vou levar ele para Matinhos. Ou seja, já ferrei ele. Cheguei lá, ele foi entrando na água, senti uns negócios batendo na perna dele. Ele falou, nesta água tem muito peixe. Falei, cara, isso não é peixe, é coliformes fecais. Isso para não dizer bosta, né? E o estranho de Matinhos, cara, que Matinhos tem um fenômeno que acontece lá. E Matinhos desemboca todos os esgotos do Paraná. Isso que eu acho, né? Pense aí no mapa do Paraná. De um lado tem Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem o quê? Tem a Garganta do Diabo. Do lado ao contrário, tem Matinhos. Eu fico pensando o que que Matinhos é do diabo. Então beleza, cara, é isso aí, ó. Fique refletindo de Matinhos e beleza. Então só pra falar pra vocês, eu tenho uma empresa chamada JM Studios. Tá bom que não é uma empresa, nem uma microempresa, é uma mini microempresa. Eu faço filmes de comédia com um amigo meu, um humorista já, o Juan Diego. Eu faço filmes de comédia com ele. Então, o nome da empresa é JM Studios. A gente tem um canal no YouTube, galera. Entra lá, ó. É JM Studios 0007. E também, se vocês quiserem entrar pra ver nossos filmes, nossos stand-up, nossos vídeos lá, bem legais, entra lá, cara, no jmcomedia.spaceblog.com.br. Deixa você ver lá, comenta, procura a gente no Orkut, procura eu lá, Marco Aurélio. É claro que não é obrigado, né? Mas se você achar a gente pelo Orkut, adiciona que a gente aceita. Também procura a gente pelos barzinhos e pelos teatros de Curitiba. Eu e o Juan Diego estamos começando agora, mas em breve vamos para outras cidades aqui perto de Curitiba. Também a gente faz shows agora, né? Juntos, separado. Mas a gente é igual casal, cara. A gente briga, se separa, junta, se separa de novo, junta. É só quem vai no show para saber o que está acontecendo com a gente. Te espero lá, hein? Valeu!